Panorama Agrícola para 8 de março de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, hoje é 8 de março, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado desta sexta-feira é: despreza o teu inimigo, então serás logo vencido. No programa de hoje você confere uma dica de saúde. E no noticiário, o Encontro Regional de Mulheres no Oeste do Estado. Sexta-feira de Boletim do SC Rural. 5 mil famílias beneficiadas em Santa Catarina. E o que o jovem rural deve aprender nos cursos de liderança, gestão e empreendedorismo aqui no Estado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o nosso programa na internet, no portal Dia de Campo, no site do Governo do Estado e no site da EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para emagrecer com saúde, procure um nutricionista. Faça uma dieta equilibrada e pratique caminhadas leves. Mais difícil do que emagrecer é manter o peso ideal depois da dieta. É hora das notícias. Estamos anunciando para você novamente, agricultor, que estão abertas as matrículas para o Pronatec no Campo. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo Senar e também pela EPAGRE. As aulas devem começar em abril e existem mais de 2 mil vagas para Santa Catarina em cursos diversos, como agricultor familiar, produtor de leite, agroindústria, processamento de alimentos, agricultor orgânico, preparador de doces e conservas, mecânico agrícola, pedreiro de alvenaria e manipulador de alimentos. Esses alguns dos cursos oferecidos pelo Pronatec no Campo. Termina hoje em Brasília o Congresso da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O evento começou na última segunda-feira e se encerra hoje em Brasília, o Congresso da CONTAG. Também acontece hoje, no dia 8 de março, o Encontro Regional de Mulheres, promovido pela FETRAF Sul, que acontece em Campoerê. Ontem houve encontro de mulheres agricultoras em Anitta Garibaldi e também na Colônia Bacia, em Chapecó, promoção da FETRAF Sul. A produção total de leite no Brasil, em 2012, alcançou 33 bilhões e 54 milhões de litros, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Estudo da Leite Brasil, associação que representa o produtor nacional, diz que a expectativa para este ano é de um crescimento similar, em torno de 3%. Com esse desempenho, o Brasil deve assegurar a terceira posição no ranking mundial na produção de leite, atrás de Estados Unidos e Índia. O consumo per capita de leite no Brasil também teve alta de 3%, saltando de 173 litros por habitante por ano em 2011 para 177 litros por habitante em 2012. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, você ouve entrevista com Júlio César Bodanese, secretário executivo estadual deste programa de estado que é o Santa Catarina Rural. Bodanese faz um balanço do programa nos anos de 2011 a 2012 e fala das perspectivas para este ano de 2013. Em 2011 tivemos algumas manifestações de interesse nesse programa e 2012 foi exatamente o ano de começar a concretizar esses projetos todos. Nós tivemos 11 projetos estruturantes, com 66 planos de negócio, praticamente 1.000 famílias atendidas já no ano 2012. E acreditamos que o sucesso demonstrado por esses projetos será, sem dúvida nenhuma, o motivo de disseminação, de reconhecimento desse programa que inédito no Brasil e, com certeza, fará uma grande diferença para o Estado de Santa Catarina. Em 2011, nós tivemos 11 projetos estruturantes. Em 2012, nós tivemos 12 manifestações de interesse que já viraram, que estão virando projetos. E para 2013, existe uma perspectiva de 80 projetos. Nós vamos estar, no final de 2013, com praticamente 5.000 famílias já atendidas no programa SC Rural. Sem dúvida nenhuma, uma conquista que queremos compartilhar com todos os companheiros das executoras que fazem esse trabalho e que, sem dúvida nenhuma, são aqueles que estão lá na ponta da IPAGRE, da CIDAS, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Infraestrutura, da Polícia Ambiental, da Fátima, enfim, de todos os, da Secretaria da Agricultura mesmo, todos aqueles companheiros que fazem esse projeto ser essa realidade que, com certeza, será uma mudança do panorama agrícola de Santa Catarina. Você ouviu a entrevista com Júlio César Bodanese, secretário executivo estadual do Santa Catarina Rural. Agora, ainda sobre o Santa Catarina Rural, vamos falar sobre curso de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais. Na última segunda-feira, dia 4, começou o curso na região de Canoinhas. E em praticamente todo o estado, os jovens rurais têm sido capacitados e treinados pela IPAGRE e por outras executoras do SC Rural. Um dos palestrantes, um dos professores desse curso é Nelson Cortina, administrador do CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE, em Chapecó. Nelson Cortina explica o que o jovem rural precisa aprender sobre gestão na propriedade. Principalmente fazer registro do que se gasta e o que se recebe. Nós não temos o hábito de registrarmos os nossos custos e por isso a gente não sabe exatamente onde é que vão. Eu acredito que aprendendo a fazer o registro do que se gasta com cada cultura, com cada atividade agrícola e por consequência também sabermos o que se recebe daquilo lá, é uma grande ferramenta. Nós não vamos ensinar a fazer até o nível de contabilidade agrícola, mas simplesmente o registro maior de custos e receitas aqui para que eles possam ter efetivamente a rentabilidade de sua propriedade, proporcionando ou dando aos jovens rurais a capacitação sobre essa questão administrativa para que os produtores ou jovens possam ter uma noção um pouco melhor ali de como que eles poderão levar para as suas propriedades essa ferramenta administrativa. Qual o modelo de gestão ideal para o jovem rural? Vai depender muito da vontade também, da opção e da aptidão de cada um. Tem produtores que se adequam à questão de grãos, outros aliam grãos com leite, outros aliam leite com aves, então vai ser adequado então aos diversos grupos, segmentos que estarão presentes. E dentro da própria capacitação, uma delas é nós estratificarmos de acordo com o desejo de cada propriedade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Nelson Cortina, gerente do CEPAF, o Centro de Pesquisas para a Agricultura Familiar da EPAGRE em Chapecó. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão.